um dia que ela não sabe. Agora que terminou, ninguém te segura mais. Felicidade é ser livre, independência, liberdade. Ela só quer paz, e ela só quer paz. Agatha.